Ok, pessoal, boa noite. Ainda que se faça a luz do dia, não me interessa. Eu queria fazer duas perguntas rápido. Quem é que esteve no encontro do Porto Linux de julho? Levanta a mão. Menos o Bugabundo. E o Filipe. Não, mas tu não estiveste lá. E no Tox 2.0? Ok, mais gente. Ainda, só que três, mas está bem, não interessa. Para quem não me conhece, o meu nome é José Mota. Sou o colaborador programador Zend na empresa GoWeb. Estamos em Matosinhos a trabalhar. Eu neste momento não vou falar nada de Zend. Eu vou falar sobre um tópico que tem motivo na minha experiência durante o tempo em que estou a trabalhar na GoWeb. Eu gostaria de começar por vos fazer um pequeno teste, ok? Eu não tenho o meu remote, mas não interessa, vou tentar sempre ali a clicar. Se vocês se pudessem juntar, era um favor que vos pedia. Quem estiver assim mais das pontas, se junta um bocadinho mais para o meio, menos tu, Zé, tu não precisas. A ideia é criar um bocadinho de massa crítica, ok? Concentrar as massas. O tópico, para quem não viu, é psicologia, emoção e Ruby on Rails. Mas eu vou começar pela emoção primeiro, porque eu quero fazer uma experiência primeiro e quero que vocês possam carregar um bocadinho essa energia toda. Eu vou precisar que vocês estejam ao máximo, ok? Eu quero que vocês deem de tudo o que vocês têm, tudo de coração, tudo de alma, tudo de cabeça. Eu quero que vocês estejam todos concentradíssimos naquilo que vai aparecer ali, ok? Aquilo que eu vos vou pedir é que olhem para a imagem, algumas imagens que eu vos vou pôr, e quero que vocês reajam instintivamente. Eu quero que vocês berrem, eu quero que vocês se levantem, eu quero que vocês esperneiem, eu quero que vocês esbracejem, eu quero que vocês façam tudo o que não vos passa pela cabeça, ok? Tem de ser uma expressão muito intensa, ok? É como se vocês se atirassem no bungee jumping ou qualquer coisa, mas eu quero que vocês expressem a vossa emoção com a maior intensidade que vocês conseguirem. Está bem? Vocês estão prontos? Assustados? A ideia é essa, ok? Ok? Primeiro, eu dou 10 segundos para cada imagem, ok? Com intensidade. Só isso? Opa! Triste. Vocês não são patriotas, pá. Vocês não são patriotas. Juro. Ok, a próxima eu quero que vocês digam aquilo que vos faz sentir, ok? O que é que isto vos fez sentir? O que é que vos levou a berrar pouquinho que levaram? Mentira! Eu vi mentira! Ok, próxima. Eu sei que não dá para muito ver. Meninas, não se assustem, ok? O que é que isto vos puxa? Alguém? Ou Zé, o que é que isto te sugere? Sim? Não percebi. Lord of the Rings. Eu quero que digas que emoções tu sentes. Olhas para isto e dizes, opa, borro-me todo, gosto, quê? Pronto, ok. Chegou a hora? Ok. Ih, ai, que lindas. As meninas devem gostar disto, de certeza. Ok, e a última. Oh, que isto é. Eu não chamei ninguém, mas façam de conta. Oh, Levi, ganhaste 2 milhões, pá. Não reagias? Não berravas, não abraçavas ninguém? Não davas um beijo na tua mulher? Nada? Nada? Nada mesmo. Nem tu, Filipe. Tu não reagias. Fazias nada. Oh, vocês são uns forretas, é o que vocês são, pá. A ideia que eu queria transmitir, a ideia era suposto ter chamado alguém e dizer assim, olha, tu que chamaste, a ideia era ter ganho o Euromilhões e a ideia era esbracejar. Eu esbracejava, eu me batia mal completamente. Oh, mãe, ganhei o Euromilhões, tu percebes? E andava aí pela rua, olha. Não, pela rua não dava, nem pensem. Pronto, porquê é que eu quis fazer este pequeno teste? A ideia era vocês poderem perceber que tudo na vida são emoções, ok? E especialmente na nossa indústria, pelo menos grande parte dos que estão aqui, na indústria da web, do desenvolvimento web, é tudo sobre emoções. E a maior parte das pessoas não percebem isso ou não querem perceber isso, ok? E num mundo em que, especialmente aqui neste país, que é assim meio pobre vergonhoso, devo confessar. Já posso gravar, Zé, desculpa. Consegues? Não, eu quero fazer isto porque há pessoas que não puderam vir e que me pediram para gravar. Depois vocês também vão saber, têm acesso ali, podem descarregar, fazer o que vocês quiserem. Obrigado, mano. Mas olhar para mim assim com cara de... Ok. Porquê é que eu quis vos mostrar isto? Vou repetir para ficar no vídeo. Tudo o que nós fazemos tem uma emoção associada e essa emoção gera motivação para trabalharmos, ok? A motivação é uma coisa que falta muito, infelizmente, no nosso trabalho. E pior do que não ter motivação é ter alguma motivação e ter alguém que a destrói, ok? Seja o nosso patrão, seja um cliente mau, seja a mulher que nos quer em casa e que não nos quer trabalhar, qualquer coisa, ok? E a emoção, mais do que tudo, não vem de fora, ok? Não vem de agentes externos, não vem do Euromilhões, muito menos, ok? Não vem de VCs, de capital de investimento de outras pessoas que confiam em nós, não vem nada disso. Vem de nós, vem da nossa emoção, vem do nosso conhecimento, vem da nossa vontade de ajudar as outras pessoas, vem de vontade de ganhar dinheiro, seja isso. Mas é a vontade de ganhar dinheiro, não é o dinheiro que nos diz. Porque se nos disserem assim, tem $1 milhão ou €1 milhão para fazeres uma coisa que tu não queres. Não é? Eu vou-vos dar um exemplo. Ultimamente, houve uma altura em que eu tive um cliente que dizia assim, eu tenho o dobro do que tu costumas ganhar, o dobro ou o triplo, e tens de fazer isto. E o cliente deu-me um dossiê, assim, daqueles grossos assim, em papel vegetal, cheio. Aquilo era um pai de 2000 folhas. E eu disse, eu não vou pegar nisso. Ok? Eu disse na cara, isto não se pega. Ok? Porquê? Se alguém nos diz assim, tens isto para ler e tens de fazer isto em mês e meio, eu em mês e meio li aquilo. Com calma e com a tranquilidade que era preciso. Ok? Em relação às emoções, está ali um espectro, ok? Considerem que é um espectro com lado negativo, lado positivo e o ponto central que é o zero, ok? Eu quero que vocês me digam algumas emoções, que indiquem algumas emoções, disparem para aí, brainstorm, ok? Digam quaisquer uma que vos venha à cabeça. Disparem aí, à vontade. Medo. Positivo? Medo. Frustração. Raiva. Paixão. Alegria. Paixão. Tranquilidade. Tranquilidade. Mais. Calma, sexo. Disseste sexo? Sexo, sexo. Eu era para pôr essa, sabes? Eu era para pôr essa, mas eu dizia que não, porque por muito bom que seja. Não, ele focou um ponto muito importante. O sexo tanto pode ser a causa de uma emoção como pode ser a consequência, ok? É um ponto intermédio. Mas é palpável, vocês perceberam o que ele quis dizer, ok? Isso é bom. É palpável, sim, ok? Bom, eu indiquei aqui algumas, também pus paz, pus sucesso, tem várias, eu pus algumas, mas estas foram as que têm atravessado o meu período experimental durante estes 4, 5 meses, ok? Desde que voltei a trabalhar cá no Porto, que tive a oportunidade, e ainda estou a ter a oportunidade, de experimentar isto tudo na pele, ok? Eu senti raiva, eu senti inveja, eu senti muito medo, ok? Eu tive de ir ao médico por causa disto. Sério, eu tive de ir ao médico porque tinha raiva, porque tinha medo e tinha estas coisas todas, ok? Também senti stress, mal das costas e que tudo mais, senti-me triste, não cheguei ao cúmulo da depressão, felizmente, ok? Mas também senti outras coisas todas, não durante este tempo em que estou a trabalhar. Mas há uma particularidade em relação a estes três grupos, ok? Estes três grupos de emoções representam três tipos de motivação. O melhor dois, já vão perceber porquê. O primeiro é o grupo das emoções positivas. E estas são as emoções que vocês deviam nutrir mais vezes e com mais intensidade, ok? Como faz Portugal ganhar o Mundial, ok? ok? Certeza que vocês não pensaram bem nisso, ok? Foram apanhados de surpresa, está bem. Mas estas são as emoções mais importantes para vocês poderem gerar motivação certa para vocês poderem fazer o vosso trabalho. Existe outro grupo que também pode ser bom se gerido nas mãos certas, ok? Com as intenções certas, que é este lado, que é o lado das emoções negativas. Falando de experiência pessoal, quando eu senti esta raiva, quando senti o medo, quando senti a inveja, todos estes sentimentos me levaram a fazer certas coisas. Geraram motivação, não é mesmo? São sentimentos negativos, mas isso não interessa. São negativos. Mas por serem negativos, impeliram em mim a gerar coisas positivas, deram uma motivação que eu precisava para fazer certas coisas que com emoções positivas eu não teria. Ok? O grupo mais perigoso destes todos é o do meio. Ok? O do meio não traz motivação nenhuma. Porque as emoções, sendo magnéticas, sendo positivas ou negativas, geram motivação. Trazem carga. Se vocês pensarem nisso muito bem, quando estiverem sossegados no vosso sítio, seja antes de dormir, seja quando vocês estiverem mais sossegados, se vocês chegarem ao cúmulo da emoção mesmo, ao núcleo lá bem fundo, se vocês perceberem, por exemplo, quando vocês estiverem zangados e vocês estiverem assim, isto não está bem, eu sinto-me zangado com isto e apetece-me simplesmente partir isto tudo e começar do zero, ou fazer outra coisa assim de outra maneira, e apetece-me aprender outras coisas, e apetece-me partir isto tudo, seja o que for. Isto impele-vos a fazer qualquer coisa. E isso é bom se for usado com meios lícitos, ok? Para fins lícitos. Os do meio não fazem nada. Se vocês estiverem tristes, ou estiverem depressivos, ou tiverem stress, se vocês perceberem bem, quando vocês atravessam aquele tipo de emoções, não vos apetece fazer nada. Não vos apetece fazer nada. Vocês estão com stress, eu fico ali na nervoseira e fico cansado de tanto stress que tenho e não me apetece estar stressado e, portanto, eu não vou fazer nada. Eu vou para casa e vou descansar ou vou fazer um corno, ok? A tristeza é a mesma coisa. Se eu te sinto triste, fico na cama e não faço nada. Se eu estou depressivo, é a mesma coisa. Não vos impele a fazer nada. Impele-vos a não fazer nada, ok? Este é o lado, o resumo deste espectro, é que vocês têm de se concentrar sobretudo nas emoções positivas. As emoções negativas vocês têm de as tornar positivas, as negativas têm de as tornar positivas e evitar ao máximo dos máximos o grupo do meio, okay? O grupo em que o magnetismo é zero, okay? Isto falando das emoções, as emoções negativas são fáceis de perceber. Porquê? Porque elas refletem-se no corpo. Eu quando tive raiva, há uns tempos atrás, quando estava zangado, zangadíssimo com uma coisa que eu estava a fazer no trabalho, eu cheguei ao cúmulo de ter dores de fígado, cheguei ao cúmulo de ter dores de estômago, eu cheguei ao cúmulo de estar enjoadíssimo, que não conseguia comer, perdia o apetite para comer, perdia a vontade completa de comer, eu não conseguia dormir, dormia mal, eu tinha dores de fígado, dores de vesícula, sentia pontadas no corpo. Isto é real. Se vocês, eu respeito tudo bem as vossas crenças e o que vocês quiserem, agora, porque vocês podem não acreditar, isto é balelas, isto não é verdade. Eu estou a dizer aquilo que eu experimentei, ok? Eu quando senti medo, Eu quando senti raiva, eu senti isto tudo. E percebi, eu tinha estes problemas. E depois que consegui ultrapassar o sentimento que eu tinha, depois de dizer assim, ok, eu já não tenho motivos para estar zangado, eu consigo resolver, ou consigo esquecer, ou consigo aceitar. Sei lá, às vezes pode ser um problema de aceitação. Nós estamos zangados com o patrão, por exemplo. Cortou-nos o salário, ou o polícia passou-nos uma multa, como aconteceu a mim. Na altura, devo ter ficado completamente marado, de certeza. Mas, a partir do momento em que eu soube aceitar, ok, já aconteceu, ou já não preciso estar zangado, as duas desapareceram. Tanto com a raiva como com o medo. Fiquei mal dos rins, passei muito mal dos rins. Estava sempre cheio de dores nas lombares, aqui na zona dos rins. eu pensei, epá, estou cheio de dores de costas, o que é que se passa? E na altura eu percebi que eu estava aborradinho de medo. Eu estava com um projeto importantíssimo para acabar. Eu estava cheio de medo a pensar, será que fui eu? Será que sou eu que estou a fazer as coisas mal? Será que alguém me quer fazer alguma coisa? Será que alguém me está a impingir coisas demasiado grandes e quer fazer-me em bode expiatório ou qualquer coisa? Será que vai acontecer alguma coisa a mim? Será que eu vou para a rua? Será que o patrão me vai dar na cabeça? Eu tinha estes sentimentos todos. E quase de certeza que a maior parte, se não passou ou vai passar... Isto acontece nas nossas vidas e é perfeitamente natural que isso aconteça. Aquilo que eu vos quero transmitir é que vocês podem interpretar as emoções através do corpo, porque é super mais fácil. Nós percebemos que o corpo tem alguma coisa. E não, vocês não vão dizer, eu tenho o cancro dos rins. Isso é a maior estupidez que vocês podem imaginar. Não tem nada a ver com isso. Oh, dá-me as costas, ando de moto demasiado. Eu pensei que fosse isso, mas não tinha nada a ver, porque já antes eu andava de moto e não tinha estes problemas. E depois eu percebi, ok, eu estou cheio de medo. Vamos, mas é aceitar, vamos a, mas é tratar o problema, logo com um pontor ou qualquer coisa, ou levas uma martelada nos rins e estás a andar, ok? O stress é a mesma coisa, ok? É um bocado mais físico, é mais perceptível, toda a gente percebe, dores de costas, ou dores nos olhos, dores de cabeça, isso tudo é perceptível, ok? Agora que eu falei das emoções, porque é uma parte importante, no nosso trabalho, na nossa indústria, porque é preciso perceber as emoções daquilo que as pessoas, dos clientes realmente querem, ou do que nós realmente queremos, a psicologia está quase intimamente associada. Isto porquê? Porque a maior parte, algum de vocês conhece o site clientsfromhell.com? Conhece? Está a vender, fantástico. Esse site aponta, para quem não conhece, aponta coisas que os clientes dizem ou fazem ou não fazem, que neste caso é não pagar, por exemplo, a maior parte deles, não pago. Eu falei com Deus e ele disse-me que não lhe devia pagar, como eu já vi. Estupidez, não é? Alguém alguma vez pensou no que é que aquele gajo sentia? Alguma vez alguém olhou para ele e disse assim, tu queres dizer outra coisa e eu não sei. Ok? Isto para dizer o quê? Não precisamos ser psicólogos para ser psicologia. Um bom amigo é o maior psicólogo que vocês podem encontrar, já a minha mãe me dizia, ok? E isto não deixa de ser verdade aqui, mesma coisa. Ok. Há duas vertentes na psicologia onde nós podemos aplicar a psicologia, que é dentro do nosso trabalho e fora do nosso trabalho. Isto como é que eu quero explicar? Dentro da nossa equipa, seria mais próprio, dentro da nossa equipa ou fora da nossa equipa. E o fora da nossa equipa envolve os nossos clientes, ok? Dentro é perceber a motivação da nossa equipa, com quem estamos a trabalhar, e do lado de fora, os agentes externos todos, ok? Eu especifico os clientes porque os clientes são uma parte muito importante do nosso negócio, calculo eu, ok? Sugestão. Isto falo de experiência, ok? Houve uma vez em que eu vi um podcast do Paul Boak, não sei se alguém conhece o Paul Boak, do Boak World. Ele mandou esta sugestão quando eu estava a escrever esta apresentação. E eu pensei, em vez de eu estar preocupado em escrever aquilo que o cliente quer, por que não experimentar ouvi-lo e experimentar ouvi-lo, ok? Eu não sei se o próximo slide... Não. Alguém conhece Lie to Me? A série nova com o Tim Roth. Tu gostas da série? Porquê? O motivo que faz na série é falsificar microexpressões para perceber se a pessoa está a mentir ou não. Eu não acredito em microexpressões, mas a ideia de observar uma pessoa para tentar perceber o estado de espírito dela, se o que ela está a dizer tem veracidade ou não, isso sim se torna interessante. Ok, obrigado. O teu nome? Bruno. Bruno. Obrigado, Bruno. Isto para dizer o quê? O Tim Roth é um exemplo daquilo que nós devemos tentar fazer também. Não estou a dizer com a cara feia que ele faz, mas ao menos tentar ter o exercício que ele executa quando olha para as pessoas. Se um cliente chega para nós, senta-se numa cadeira e nós estamos do outro lado, e nós estamos assim envergados a escrever, não é? Ele começa a debitar aquilo que ele provavelmente deve ter treinado em casa. Ok, eu vou chegar ao gajo, ao Zé, vou ter com o Zé e ele vai-me fazer o site. E ele embrogue ali um discurso, ou pega lá no dossiê de não sei quantas mil páginas, dizer: eu quero que você faça isto. Ou ele diz que quer que faça isto, ou diz: ah, eu quero uma coisa assim, quero não sei. E nós ali escrever. Sim, falo. À vontade, eu estou a escrever tudo, que é para não me esquecer. E que tal fazer o contrário? Porque não, por exemplo, pegar na ideia do Vitor e experimentar gravar. E assim não nos preocupamos com aquilo que ele está a dizer, mas preocupamos com aquilo que ele está a sentir. O cliente, quando nos fala, ele tem uma expressão e tem um sentimento que ele quer ver realizado. Ele até pode dizer a maior barbaridade. Vocês não precisam de prestar atenção. Vocês não estão a ouvir aquilo que ele está a dizer. Vocês estão a ouvir aquilo que ele está a sentir. Ok? Nem que seja preciso rasgar a proposta a meio. Como eu já escrevi num post no meu blog, rasgar o contrato a meio ou rasgar a proposta a meio. Porque aquilo que eles dizem não presta. Aquilo que eles dizem não presta. Se for preciso, nem foi o gajo que escreveu. Foi lá as partes interessadas, os stakeholders que escreveram aquilo tudo. Ai, nós queremos uma coisa que rebente com o mercado, como eu já vi, um site de um gajo que diz assim: a nossa empresa cria ideias. Se eu fosse um cliente e diz assim, eu olhasse para o site, queria contratá-los, eu sou uma empresa que faz ideias. Tchau. Isto não se concebe. Se uma empresa vem ter connosco e diz assim: nós somos uma empresa que faz ideia, apoio da rua. Eu não faço ideias. Nós como programadores e designers temos resultados. Se ele nos dá ideias ou diz que faz ideias, alguma coisa cheira mal. Okay? Isto para dizer o quê? Programar e desenhar envolve saber as emoções do cliente. Nós, quando desenhamos alguma coisa, é porque o cliente diz: eu preciso de sentir isto quando eu for ver o meu site. Ou eu preciso que os meus utilizadores sintam isto para eu gostar. Mas ele não vos vai dizer isso. Ele vai-vos dizer exatamente o contrário. Pode parecer uma coisa mais estúpida que vos pode passar na cabeça. A senhora quem é? Boa noite. Queira se introduzir à turma? Faz favor. Teresa Raminhos. Está inscrita no nosso barcamp? Com certeza. Seja bem-vinda. Cavalheza, esta é a minha noiva Teresa. Ok? Ela está aqui a apoiar-me. Isto para dizer que o cliente não vos diz aquilo que ele realmente precisa. Ele não diz. Ele sente uma coisa, mas ele não consegue traduzir. E aquilo que nós devemos, ou supostamente deveríamos, vá, isto é uma sugestão, não nos obriga a dizer nada. Nós temos a responsabilidade. Se nós queremos ser bons naquilo que nós fazemos, uma parte muito importante, sendo uma agência web que trata com os clientes, seja alguém que digas assim, que nos diga: ok, tens de fazer este trabalho, faz. Uma coisa é termos um documento, ok, sim senhor, está aqui a especificação técnica ou qualquer coisa, e está bem especificado, mas depois disto, ok? Esse trabalho está feito depois de nós ouvirmos o cliente, ouvirmos o cliente, ok? Já falei de Lie to Me, ok? A ideia depois... Isto, eu falo disto tudo porquê? A nível da motivação que nós precisamos de ter, a melhor maneira que nós temos de arranjar a motivação necessária para concretizarmos aquilo que o cliente precisa, é pensar aquilo que o cliente precisa. É pensar como o cliente. E se nós conseguirmos entrar na mente do cliente, só assim é que vamos perceber, na sua extensão total, aquilo que ele precisa. Seja ir à empresa, passar lá 2 ou 3 dias e dormir lá e falar com quem lá trabalha, ou falar com os utilizadores que vão usar o site, qualquer coisa. Aquilo que seja necessário para perceber na extensão total ou quase total aquilo que ele precisa, aquilo que ele sente, é estarmos na pele dele. E só aí é que nós podemos abraçar o negócio e dizer assim: eu sei aquilo que você quer. Finalmente, eu percebi aquilo que você sente quando me diz assim: eu quero que você faça isto. E eu vou lhe dizer porquê. Eu vou tentar traduzir aquilo que você me diz com o seu corpo e com as suas emoções. E vocês têm de provocar essas emoções. Vocês têm de espicaçar o cliente, seja rasgando o contrato, seja o que for. Façam aquilo que eu vos fiz no início. Provoquem emoções intensas. Até, isto é facilitar o vosso trabalho. É o nosso trabalho. Se nós trouxermos as emoções cá para fora, é mais perceptível aquilo que ele precisa. Okay? E isso é fundamental, ainda mais fundamental do que ouvir aquilo que ele nos tem para dizer. Porque metade daquilo que ele diz, provavelmente nem se escreve. Isso está escrito fora. Vale a pena. Experiência própria. Ah, só depois disso é que nós podemos ter a documentação necessária para nós, ok? Isso já é outro capítulo. Nós perceber aquilo que é feito, que é preciso fazer. Eu estou a referir agora o modelo 3, com a permissão da Qualys, mas o modelo 3 é um exemplo muito bonito, digo eu. Porquê? Porque preencher IRS é uma seca. Eu pessoalmente nunca fiz sequer. Eu peço sempre alguém para fazer. Porque acho que é a maior seca de sempre, de certeza. Eu não sei, mas calculo. Porque o que a minha mãe diz, já vou eu preencher os impostos e não sei o quê. Esta concretização é fantástica. É excelsa. Ok? Dizer assim, podes fazer o IRS mais simples. Não precisas de mais nada, lá vou eu. Percebes? Feito zombie. Eu vou lá, não é? O que a Qualys fez foi humanizar um processo complexo. E quando nós estamos a desenvolver uma aplicação web, a maior parte dos problemas que existem, pelo menos comigo existem agora, é isto. É pegar nos processos que o cliente diz: eu quero uma coisa assim cheia de campo X, Y, Z, A, B, C e não sei o quê, e quando seleciona uma coisa, quero que abra uma caixa e não sei o quê, e quero que troques e droques tudo. E isto para já é um turn-off. Para mim, olha, vais estar quieto. Não vais dizer nada. Eu quero que tu me digas primeiro aquilo que é essencial e só depois é que tratamos do mais complexo, ok? Mediante análise. A partir daí, ou melhor, até aí, façam simples. Estávamos aí a ter uma conversa há um tempo, não sei com quem foi, sobre isto. Acho que foi com o Daniel, não sei se foi com o Daniel. Sobre isto mesmo. Dizer que há que temos de pensar. Ah, foi à conta do portal do Isep, foi contigo. Foi contigo, Paulo. Por causa do... Ah, o portal tinha de ter tudo montado num só, e tinha de tudo interligar. Isso é mentira. Isso é mentira. Quem pensou nisso primeiro devia ter pensado: ok, eu quero. O objetivo estava certo. O objetivo estava certo. Era trazer toda a gente a um sítio só. Isso é bom. Nada a apontar. Agora, uma coisa cada vez. Okay? Simplifiquem. Façam as coisas uma cada vez. Primeiro vamos fazer só o portal dos alunos e depois vamos fazer só as disciplinas e a atribuição das notas e os horários. Mas uma coisa cada vez. Humanizar um processo, ok? Pensar como é que um utilizador chega aqui e o que é que ele vê e aquilo que ele quer. Eu quero escolher um horário, como se aponta. Eu quero escolher um horário. Estou numa turma ou não estou numa turma e preciso das minhas disciplinas e a única coisa que eu quero saber é: eu tenho estes horários, as turmas A, B, C, D, E. Para cada um há uma caixinha para ver o horário, sim senhor. E só quero dizer, eu quero esta turma, esta e esta. O que é que o resto do portal todo está ali a fazer? Que necessidade tem o utilizador de ver aquele lixo todo quando só precisa dizer assim: eu quero esta, esta e esta. Ok! E dizer, ao fim, ok, escolheu as suas 4 turmas, aguarda. Muito obrigado. Vamos embora. No, isto é o processo emocional que é preciso ter. Pensar se fôssemos nós abraçarmos o negócio, sermos nós o aluno e dizer, eu, se fosse eu a escolher as 4 turmas, ou seja lá o que for, eu só queria ver isto, a lista dos horários, e quero ver as 4 caixinhas. E um ok. E um botãozinho, olha, saber mais, ou qualquer coisa, um processo, um botãozinho para um vídeo, qualquer coisa. Mas sempre a pensar no processo mais fácil e mais satisfatório para o utilizador. Porquê é que eu digo, ou porquê é que eu sugiro, usemos o Ruby on Rails em vez do resto? E atenção, eu falo isto de experiência. Eu adoro Ruby on Rails. Eu não sei muito sobre Ruby on Rails, eu confesso. Ainda não sei muito sobre Ruby on Rails. Aquilo que eu sei sobre Ruby on Rails é que permite esclarecer de uma vez por todas aquilo que o cliente precisa. O cliente diz assim, eu tenho isto. Opa, não dá para ver, mas pronto. Peço desculpa. Eu vou tentar dizer assim. O cliente diz-nos assim, eu quero... Isto foi tirar mais ou menos do Basecamp, ou um estudo de projetos qualquer. O Go Plan, qualquer coisa. Eu tenho não sei quantos projetos e preciso ter tarefas dentro dos projetos e as tarefas têm categorias que depois eu preciso lá de sortear e não sei o quê. Preciso de uma série de coisas. E os utilizadores é que têm os projetos estão dentro das milestones e não sei o quê. E ele começa para ali a falar, sim senhor. Pegamos na gravação, lá o que vocês quiserem fazer para apontar, e digo assim, a única coisa que eu tirei daqui, destas 2 horas de reunião, ou seja o que for, reuniões para mim, quem quiser ter reunião comigo, eu digo assim, olha, rua, eu sou contra as reuniões, porque sabes que são completamente contraproducentes, ok? É mais fácil dizer, a primeira tudo bem, é importante para se esclarecer aquilo que se quer, mas a partir daí, acho que é contraproducente. A única coisa que eu consegui extrair foi aquilo. Eu tenho projetos, tarefas, categorias, milestones e utilizadores. Só isso! E não é preciso mais nada. E digam ao cliente, olha, aquilo que eu consegui tirar da sua reunião foi isto. Concorda? Sim, senhor. É isso que vocês precisam de saber. E depois disso, em Rails, existe este tempo, ok? Eu vou tentar despachar. Eu tenho a mania de demorar, eu sei, peço desculpa. Com o Rails é possível fazer isto, um scaffold, ok? Para cada entidade que o cliente diz que precisa. Uma entidade para o projeto, uma entidade para as tarefas, para a categoria, para a milestone, para o utilizador. Cada um deles diz assim, eu quero gerar um conjunto de funções para o projeto. Eu quero criar projetos, editar projetos, ver projetos, apagar projetos e ver uma lista de projetos. Cada projeto tem estes campos, ou seja o que for, pronto, eu pus aqueles, podia ter sido bastante mais, ok? E está feito. E em 3 horas, vocês dizem ao cliente, olha, você já pode criar projetos, ver projetos, todo um scaffold para as 5 ou 6 tabelas. Se vocês disserem isto, ele fica, oh, você fez isso em 3 horas? Fiz. Ele vai-me dizer que não? Não quer aparecer. Ok? E depois, em relação às relações entre os vários objetos, dá para fazer uma coisa deste género. Não é preciso andar a configurar integridades e não sei o quê, e pintar a macaca lá toda, lá com o novelo, não sei o que é que apontou, sobre o novelo de código que é preciso andar a puxar de um lado para o outro. É só preciso isto. Um projeto tem muitas tarefas e pertence a um utilizador, já está! E depois disso podemos fazer isto. Cada projeto, imaginem que nós queremos as tarefas para um determinado projeto. Aparece o projeto em cima e depois nós dizemos, eu quero que tu mostres para cada tarefa do projeto o nome e a quem está atribuída a tarefa. Interessa. E depois se nós quisermos fazer um formulário para criar uma tarefa, imagine-se que eu quero-te criar uma tarefa que vai estar no projeto X. É só dizer, vou criar um formulário para uma nova tarefa, e quero uma select box com o project ID, ok? Quem não perceber isto, por favor, diga-me, ok? Isto supostamente diz, eu quero uma caixa de seleção que diga, o projeto ID vai ser um dos que eu quiser. Vou buscar todos os projetos e vou dizer, fazer um map que diga o valor é o ID e o nome que vai aparecer lá na caixinha é isto. E quero meter um valor em branco para não aparecer logo o primeiro. Alguém não gosta disto? Alguém acha que isto não é divertido? Podem-se rir à vontade, a ideia é rirem-se, ok? Eu estou a mostrar a minha emoção a falar disto. Se fosse eu estou a trabalhar num projeto em PHP, estou a trabalhar noutro em Rails. Eu em Rails faço isto e adoro, eu amo fazer isto, ok? Isto para dizer o quê? Para me despachar. Isto é uma das coisas que eu mais gosto, que é meta markup, tem a ver com Haml. Transformar código pesado em mais fácil de ler e que gera depois a mesma coisa, isto para mim é lindo, que é lindo, eu amo isto. Depois vocês podem ver isto tudo. Tem outras coisas tantas do Rails que vocês podem ver e podem me perguntar a mim depois no jantar se quiserem. E depois tem outras também externas, como controle de versões, fantástico. Tem gestor de plugins e de gems, que no fundo é quase igual. Comunidade muito grande e sempre amigável. Documentação fantástica, sempre sem problemas. Conclusão, isto é o sumário daquilo que se viu, ok? O Rails permite-nos focalizar no negócio e não no código, ok? Podemos concentrar no que o cliente realmente precisa e mesmo estás a pensar, ah, ele quer isto e eu vou ter de fazer uma tabela e vou ter de fazer o SQL e tenho de fazer isto e tenho de... Ai, que dor de cabeça. Não. É só dizer aquilo que ele precisa e nós geramos aquilo que é preciso. Poupamos tempo a programar e investimos na experiência do utilizador, que é o que realmente importa e que é aquilo que o cliente vai ver, ok? E brings back the fun, eu gosto da expressão em inglês, brings back the fun and love again, ok? Jason Fried citou-me algo que eu gosto muito, tem a ver com a carga de trabalho, tem a ver com a motivação. Se nós preferimos dedicar 15 dias para um projeto com um fim orientado, por exemplo, com uma orientação, o rumo do projeto é terminar ao fim dos 15 dias e não ao fim de 3 ou 4 meses que andamos ali, eu já não aguento mais ver este projeto, já estou farto desta coisa. É preferível dizer assim, eu consigo fazer ter uma ideia em 15 dias e digo assim, a partir daqui eu sei onde é que isto vai parar. Ou vai para o lixo ou anda para a frente. E a partir daí vocês podem demorar o tempo que vocês quiserem. Não sei se isto é o fim. Pois. Deixo-vos com isto. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se há tempo, não deve haver tempo. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pela vossa atenção. Podem ler isto se quiserem antes de bater palmas. Podem bater já palmas se quiserem.